Vai haver alguém que te aceite, vai haver além uma luz, vai haver alguém que acredite no caminho que o amanhã conduz. Vai haver o leite e o mel, vai haver outro mar, outro rio, vai haver escrito num papel um som de esperança ao teu vazio. Vai haver sobre ruínas, vai haver onde cinzas houver, vai haver flores genuínas que de novo irão crescer. Vai haver outro homem sorrindo, vai haver inteira uma rua, vai haver quem vá descobrindo que a vida vive, continua. Vai haver de novo a paixão, vai haver outro gesto sagaz, vai haver o vinho e o pão para celebrar de novo a paz.